ouvintes. Já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do Ar. Decadentes, está começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do Ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 482, porque ontem lá no Independência muitos dos nossos ouvintes brigaram com a gente porque domingo passado não teve questões de força maior. Vou deixar meu bebê Thales explicar os motivos de força maior, porque eu não tenho essa explicação. Vou começar chamando para a conversa ele, que está de volta, o nosso Amaury Júnior, o nosso responsável pelo acompanhamento da vida social dos nossos jogadores. Roberto Lopes, vulgo Rolon, dê seu boa noite. Boa noite. Nossos jogadores continuam fazendo várias festas, vários eventos, e eu continuo não sendo convidado. Então, vamos continuar queimando o filme deles enquanto não me chamarem. Estamos aqui. Olha pra você ver, agora o Decadentes é uma ferramenta de vinganças pessoais. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Bom, boa noite para todos que estão paralisados, né? Já que a gente tem a dupla Bruxo e Mago, que foi revelada ontem na entrevista coletiva, né? Então, vamos agradecer toda a mágica acontecendo na Série B para o nosso acesso. Deus te ouça. Mágica é importante e né, num ano como o de 2025 tem que acontecer uma coisa diferente para a gente conseguir subir. Mas a fé está aí para a gente se agarrar a ela. E por último, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e faça o resumo do jogo de ontem na Independência. De câmera nova, olha para você ver. Tô demais, tô full HD agora, full HD, puta merda, dá pra ver até minhas marquinhas aqui, minhas espinhas, os buraquinhos que eu tenho. Boa noite, pessoal, prazer, Rolonzinho, ter você com a gente e tal. Menino Lucas teve que se ausentar porque ele vai viajar amanhã e tal, então é bem, bem corrido pra ele hoje. Então, já adiantando, hoje eu sou com quem será, uma parada assim naquela música escrota. Com quem puder, aquela música escrota. Mas vamos lá, estreia do América na Série B, jogo às 18h30 ontem. Particularmente eu gosto muito desse horário, porque no sábado geralmente a gente tira o dia para fazer as coisas que a gente não conseguiu fazer durante a semana por causa de trabalho e tal. Então 18h30 você já está mais tranquilo e tal, dá para você ir no jogo bem, bem tranquilo, bem fácil. Por outro lado, quem é mais jovem, ou nem é só quem tem mais jovem, né? Mas para quem tem algum compromisso noturno, o jogo de 6h30 avacalha bem também. Eu tenho mesmo um amigo que deixou de ir ao jogo porque teve um show ontem do Capital Inicial e tal. Tudo bem que o show era 10 horas da noite. Mas, enfim. Tivemos também um Belo Horizonte, para quem está nos assistindo de outro estado, de outra cidade. De outro país, não, porque a nossa audiência de outro país, nesse momento, está aqui em Belo Horizonte, né? Vamos até falar sobre ele. Mas choveu bastante ontem. A nossa menina do tempo, também conhecida como Rolon, ali na Pitangui, falou que a chuva estava indo embora, e ela veio mais forte ainda, ou seja, essa bosta nenhuma de previsão do tempo. Como menina do tempo, ele é um excelente contador. Mas vamos lá, o time com algumas modificações, diferente do último jogo, a estreia do William do Bigode. Boa estreia. Aí eu vou precisar da ajuda dos universitários, porque realmente eu não acompanho o Santos para saber quando foi a última vez que o William do Bigode jogou pelo Santos. Mas para mim ele estava meio fora de ritmo de jogo ali ontem. E do mais, aquele famoso 4-3-3, que eu não, particularmente, acho que não é o esquema para o América. E a mesma, o mesmo time de sempre, com o Fabinho e Figueiredo. Figueiredo que fez uma partida quase ruim. Difícil isso, né? Estranho, né? Partida quase ruim. Mas ele não fez uma partida boa. Isso, assim, talvez a turma não entenda, mas assim, eu vejo um potencial de Figueiredo. Vejo um potencial grande nele. E eu espero mais dele. Mas as nossas jogadas ofensivas, a maioria das perigosas, passaram pelo pé dele. Inclusive, o passe para o gol do Cauã Barros. Também tivemos ali a entrada do Felipe Amaral, porque o nosso outro Cauã machucou. Felipe Amaral também é outro. O Felipe Amaral ainda está um pouquinho diferente na situação em relação ao Figueiredo, porque o Felipe Amaral, eu acho que ele vai evoluir, mas vai demorar um pouquinho, vai demorar mais ainda. Eu acho que o Figueiredo é um jogador mais pronto do que o Felipe Amaral. O Felipe Amaral toma muitas decisões erradas, e isso é ruim, porque ele é um jogador de meio de campo, né? Ele é o primeiro homem do meio de campo ali. E ontem ele fez uma partida muito, muito, muito abaixo, tanto é que foi substituído no intervalo. Mas o time do Botafogo, ele veio com a intenção de empatar. Essa era a proposta deles. E eles estavam até conseguindo, até os 37 do segundo tempo, né? 36, 37 do segundo tempo, quando o América está com um negócio que desde... Já tem um tempo. O América tem muita posse da bola. O América fica muito com a bola, mas isso não resulta em agressividade. O América troca a bola para lá, troca a bola para cá, troca a bola para lá, troca a bola para cá e não chuta no gol. Então, assim, quando ele é agressivo, ele faz gol. Foi o que aconteceu ontem. Mas antes desse gol, teve todo um sofrimento, toda uma ansiedade da gente... Porque, poxa, você estrear dentro de casa contra o Botafogo, a normalidade disso aí é que você vença o Botafogo, né? Com todo respeito ao Botafogo, que, inclusive, tem uma camisa muito bonita, que também é patrocinado pela Volt, tem uma torcida muito simpática também. A gente vai falar nisso mais pra frente do programa. Mas, a hora que você olha time por time, história por história, o América dentro de casa é o favorito. Então, o América teria que, por obrigação, vencer o Botafogo. E até os 37 minutos, o América não estava sendo agressivo. Teve ali teve três chances com o Fabinho, duas delas não se pode perder. Então, assim, eu falo por mim, né? Fico pensando, será que o Fabinho é um jogador de campeonato estadual? Porque foi assim ano passado. Ano passado ele fez um estadual interessante, aí no Campeonato Brasileiro a gente mais ficou puto com ele do que feliz. E nesse primeiro jogo eu fiquei muito puto com ele. Muito puto com ele. Já adianto, é o meu Colatina, não fez nada. E também não agradei muito das mexidas do Bruxo. Não, não pelos jogadores que entraram, mas pelos jogadores que saíram. Acho que ele tinha que ter... Ele deveria ter trocado algumas peças ali, tirado algumas peças para dar uma outra cara pro jogo. O Miguelito entrou muito bem. Não deu para entender ainda se o Miguelito vai jogar como um homem de meio de campo, ou como um ponta, ou como um atacante. Enfim, não deu muito para entender. Mas deu para entender que ele é bom de bola. Mariano também fez uma boa partida. Eu tava conversando isso até com o meu sogro. Meu sogro perguntou como é que foi o jogo ontem e tal, como é que foi o William do Bigode, como é que foi o Mariano. O William do Bigode, pra mim, tá sem ritmo de jogo. E eu falo isso até pelo Mariano. Mariano, se vocês não forem esquecer, no primeiro jogo dele com a camisa do América, ele quase entregou um gol pro Cruzeiro. E ontem ele já foi diferente. É um cara que, assim, ele domina a bola, ele tem um passe, é outro departamento. Uma pena que esses jogadores com essa categoria toda, com esse quilate todo, vamos dizer assim, venham para cá muito, muito tardio, né? Mariano já tem 38 anos, mas parece ser um cara que se cuida bastante. Então, assim, já tô me alongando demais, né? 1-0, primeira vitória, empolgou a torcida? Não. Deu esperança? Sim, eu estou com esperança. A gente vai fazer uma boa Série B. E é isso. Bacana demais. Resumo genial, como sempre. Pessoal, obrigado, bebê. Gente, só um minutinho. É muito falso, né? Só porque ontem eu fiquei bebendo com ele até tarde, peguei o Uber, acalmei o Uber, que ele brigou com o Uber. Ele tava tão tonto, Rolãozinho e Decabits, que ele saiu correndo, ele chamou o Uber, aí o Uber passou por ele e saiu correndo, batendo no Uber. Eu gosto que você não explica o contexto das coisas. Tem que explicar o contexto das coisas. Você chama o Uber. Saiu bravo com o Uber. Você chama o Uber. O Uber passa na sua frente e sai vazado. O que, que você vai fazer? Você tem que correr atrás, ué. Não, ué. Você espera parado, ué. Ele já passou e ele passou vazado, você não tá entendendo. Tem um negócio no Uber chamado chat, você consegue conversar com o motorista. Mas o carro passou na minha frente. Eu só tava me divertindo, ele batendo no Uber. Nós entramos, o motorista tava com uma cara, aí esse ritmo de desculpa. Desculpa. Pronto. Aí na hora que parou, deixou ele primeiro, depois me deixou, aí eu tive que contornar a situação. Falei, não, companheiro, bebeu, ele brigou com a esposa, tava muito chateado, pronto. Bebeu demais. Parece. Ai, ai. Menino Felipe, você viu o jogo ontem? Assisti pela Disney. Por que você não apareceu no campo ontem? Jogo porque... Que palhaçada é essa? O que tá acontecendo? Agora eu sou O meu trabalho atual, ele é um regime escravagista, aí eu tive que trabalhar ontem, então eu não consegui ir no jogo. Não, mas tá doido aí, é pior do que escravo, véio. Sábado, 6:30 da tarde tem que trabalhar, é pior do que narrador de esportes. Hoje, pelo menos, eu tive folga, semana que vem eu vou trabalhar no sábado e no domingo, então... Tá louco, você tá devendo na boca, tá devendo aí com algum agiota... Barra pesada aí, o que está acontecendo? Esse é o problema do mundo das bestas, né? O pessoal aposta no final de semana, então você tem que ter tudo para trabalhar no final de semana. Aí, a vez antiga, eu tinha contornado a situação, a minha folga fixa era final de semana. Até era ok. Tinha eu acho que você tem que largar essa vida. Manhã. Se você tivesse no jogo do bicho, em vez de estar mexendo com o bet, você tinha tempo para fazer, para ir no seu jogo, ver tranquilo o time. Não me contrata. Tudo que eu queria, o Alencar me contar, tava assessor parlamentar dele pra ficar instruindo ele nesse negócio das bets. Acabou, eu ia ajudar ele pra caramba, ele ia ganhar voto, ia só falar a coisa certa, mas ele não tem a visão ainda. Então, já que o Alencar nos assiste, um dia ele me contrata assessor parlamentar dele, eu sei tudo sobre regulamentação desse mercado de aposta, ele vai ficar feliz com as ideias de lei que eu vou passar pra ele. Assim, só precisa da visão pra me ajudar também. Um americano ajuda o outro, né? Quem sabe? Não. Entendi. E o que você acha falar do jogo? Em quem nos assiste, Jairo? Ah. Ontem eu fiquei muito. E deve estar nos assistindo agora. E o Thales também estava do nosso lado, você também. A gente poder conversar com o nosso diretor de marketing. Eu fiquei muito feliz. Grande dele. Bernardo. Estava aparecendo a merda que eu falo aqui. Bernardo me prometeu que a camisa 6G vai chegar. Nós vamos falar sobre a camisa nova, né? Ele me prometeu que a camisa 6G vai chegar. Eu vou cobrar. As de goleiro, tá, gente? Já explicando. Ô, Rolon. Já que é o dia das revelações, o Thales me manda uma mensagem falando assim: o tamanho da camisa diminuiu. É a camisa que diminuiu? É. O melhor ele falando com a Almeidinha ontem. Almeidinha queria 2G, 3G, resolve pra ele. Almeidinha com uma 5G, quase arrochada nele. Tá vendo como é que a camisa encolheu? Encolheu, sim. Mas, é tudo uma questão de referencial. Só uma dúvida do Thales, que o William Bigode ontem foi a primeira partida dele em 2025, tá? Ele jogou só ano passado, e ano passado também não fez tantas partidas pelo Santos, né? Então faz todo sentido, Decabites, todo sentido. Então tem tudo para melhorar muito. Gostou do jogo, Felipe? Ah, não mudou a cotação que eu tinha do time antes. A única coisa que coloca é que eu achava o nosso meio de campo melhor com o Cauã Diniz. Eu acho que ele fez falta. O que é curioso, né? Já que foi um jogador que a gente viu pouco no Mineiro, mas eu achei que, principalmente para saída de bola ali, a gente perdeu muito em criatividade sem ele ali. E tomara que essa... tal lesão ligamentar que eu tenha sentido seja algo não seja ruptura, né? Já que a gente não sabe que é uma lesão ligamentar no joelho, tem ligamento pra cacete nesse joelho, alguns são tranquilos, outros nem tanto, então tomara que seja algo leve, porque ele vai fazer falta nesse meio campo, pelo que a gente viu ontem, né? Mas foi ok, o time mostrou um pouco, eu gostei mais do Mariano, eu acho que ele com o ritmo foi melhor. Como uma questão interessante, que ele, até por não conseguir voltar tanto, nem sempre ele vai à linha de fundo, ele tem ficado um pouco mais caindo para o meio e liberando um pouco mais foi o Oro Miqueias, o Oro Camão Barros, um meia para fechar mais ali. E defensivamente ele entrega bem. A dúvida é mais que a questão de se ele vai aguentar fazer as 38 rodadas, porque ele não jogava tantas partidas assim todo ano, ele já tem 38. Mas acho que ele vai ajudar mais do que eu pensei inicialmente que ajudaria. E a dúvida que a gente vai ter sobre o William Bigode, né? Mas por sorte, a nossa contratação para os meninos do Deca aparentemente é atacante, né? O glorioso Bernardo Daciolo. A apuração do Fernando Calazans só esqueceu de falar qual era a posição dele, né? De acordo com as internets da vida, ele é atacante. Então, o Nuno está completamente falando que o Cauã não é caso cirúrgico. É, mas ainda assim que não seja, porque dependendo do tipo de lesão de ligamento, pode ser tipo 2 meses, pode ser 3 meses, pode ser 3 semanas. A questão é falta falar o que foi, né? Você sabe que é uma lesão ligamentar de joelho. E no nosso agora, DM qual... é pior ainda, né? Nosso DM é uma unha encravada, vira... É para complementar a parte lúdica, né? A gente tem o nosso treinador é bruxo, o nosso diretor de futebol é um mago, o nosso DM é Nárnia, né? Entra ali e a gente não sabe nunca quando sai, né? Então... Né, mas vamos torcer para ser alguma coisa mais simples, gente. Não, não pode ser, não. O Cauã Diniz fez muita falta ontem, sim. Eu achei. Deu para ver muito, assim, né? Ainda que o Felipe Amaral... que ele não mostrou ainda. Ele, de fato, tem... O William falou, ele, de fato, tem um passe longo para poder quebrar a linha, bom. O problema é que ele arrisca muito. Ontem a gente quase tomou um gol. Numa dessas viradas dele, assim, que ele quis colocar, e ele errou o passe. E, assim, nessas aí. E fomos salvos por Ricardo Silva. Não custa lembrar, hein? Foram sua parte, vocês não viram isso, né? É porque, assim, a gente conhece o Ricardo Silva, aí ele vai dar, de fato, uma corrida, conseguiu bloquear o cara. Do nada, eles estão falando assim, nossa, o Ricardo Silva é muito rápido, ele vai competir como o zagueiro mais rápido, o Fabrício Bruno, fazendo assim, conhece o Ricardo Silva? Se tem uma coisa que ele não é, é rápido. É só de um atacante a menos tão rápido quanto ele, né? Porque não é, assim, essa velocidade toda. Mas, de fato, ontem ele foi bem, mas é aquela história, o meio-campo com o Felipe Amaral foi muito exposto, né? Segundo tempo, o pior é que piorou sem ele, né? O Felipe Amaral e outro que nós vamos falar aqui também, que foi o Elizari, né? Elizari não tá querendo participar da Hora do Brasil de jeito nenhum, mostrar serviço, né? Mas eu discordo demais do dele. Ele tava comemorando. Discordo demais do você com relação ao Elizari. Por quê? Porque, para mim, ele. Primeira coisa, que ele tá muito adiantado. Não sei se o problema ali é a posição que o William tá pedindo para ele jogar, que é bem adiantado. Ou se realmente ele que está querendo jogar adiantado. Mas para mim ele ali é um camisa 8. É o cara que pega a bola e distribui. Algumas das nossas jogadas de ataque saíram dos pés dele. A armação começava com os pés dele. Mas você não acha que ele está numa preguiça danada, não? Não, não acho. Não, eu acho que dá errado. O pessoal está colocando ele para fazer o que o Benítez faz, só que ele não é. Seria uma coisa se a gente colocasse o Alê para fazer essa função. Ia ser tão ruim quanto... Não são camisas dessas, são jogadores que têm essa qualidade de quebrar a linha, de atuar naquela posição. São jogadores que jogam como terceiro homem de meio de campo. É diferente. Mas se não for ele, vai ser quem? Isso supondo jogar no 4-3-3 que o William tá adora aí. O problema é o esquema, né? Mas para mim já ficou muito claro que nós vamos nesse esquema enquanto o William estiver lá. Mas como hoje, nós viemos desde o Mancini, né? Talvez para 10. É o Miguelito. Não achei que ele tenha esse cacuete, não. Na seleção, ele não joga de 10 de jeito nenhum, ele joga de atacante. É. Ele joga flutuando nas pontas ali, ó. Mas é porque uma coisa aconteceu, toda aquela jogada, talvez seja... É porque tem que quebrar um pouco mais esse esquema de 4-3-3 de ponta, porque a gente foi conseguir criar, o jogador que meio que foi fazer uma papo foi o Figueiredo aparecendo na outra beirada, mais ou menos no meio, interagindo com posição. Então foi o Figueiredo quase sendo um 10, vamos colocar assim, não estava ali como ponta. Se você liberar um pouco isso do esquema, talvez o Miguelito e o Figueiredo passeando, construindo, eles conseguem criar jogadas. Você não precisa ter necessariamente o 10, assim, se você tem atacantes que conseguem encontrar passes diferenciados e participar mais do jogo na frente. A questão é que se colocar um terceiro meio campista para fazer uma função de 10, vai ter mais dificuldade porque o tipo de passe, o tipo de interação dele é diferente, né? Então, acho que o pessoal tá com essa birra do Elizari, pois, assim, como ele tem jogado no lugar do Benítez, o pessoal tá achando que ele tem que fazer o que o Benítez faz. E ele não, mas a gente espera, não, mas é o que a gente espera dele mesmo ali, ué. ele seja igual ao Benítez? Não, que ele pelo menos arme ainda bem, então ele ia com machucar, qualidade. Né? É. Ele ia machucar. Isso é fato. Rolon leu, entendeu a piada depois. Rolon tá com o delay da piada. Você devia ter contado a piada ontem, que aí ele já vinha processando até agora. Rolonzinho, você também ficou bem tontinho ontem? Porque você foi embora meio vazio. Não, nada. Cheguei em casa e mandei uma macarronada pesada, né? Você fez o social, né? Ficou o primeiro tempo com a gente, no segundo tempo você foi lá para os meninos da escada, né? Te conheço, você é safado. Olha lá, acertei. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Muita gente... Gilmar Pereira, cabe uma mudança nesse time? Jogamos nesse 4-3-3 há tempos e com técnicos diferentes, mas nem por isso estamos sendo ofensivos. Não seria melhor ganhar o meio num 4-4-2 deixando o time mais criativo? Não. Alberto Boechat estava lá com a gente ontem também, mandando um abraço aí. Abraço aí, Alberto, bacana demais. Lúcio Melo, tá, o importante é escalar os melhores para jogar. Ontem vimos a Musa. Caio Oliveira. Quem que é a Musa? Não entendi. Não sei também, não. Quem que foi a Musa ontem? Não sei. Fala para nós aí quem que é a Musa, ô Lúcio, por favor. Caio Oliveira, precisamos de um centroavante de nome. Bigode não vai suportar todo o campeonato e o Renato Marques não tem condições. É, o Augusto... só um detalhe, ano passado ele fez 5 gols da Série B jogando num time que, em tese, tinha mais potencial de fazer bastante mais gols, né? Então, assim... Ele não era titular absoluto no Santos também, não, bicho. Não, mas ele perdeu, ele começou a titular, o não tá tão bem, ele saiu, e aí ele meio que fazia algumas partidas, mas ele ficou muito tempo sem jogar, metade. No final ele fez algo, ele entrava em muitos jogos, mas deixou de ser titular. Mas ele começou como titular e perdeu a posição. Então, assim, é um avanço com o que a gente tinha. A questão é, não é exatamente, não dá para acreditar que ele vai fazer tipo 15 gols na Série B. Se entregar ali, 10 gols, eu acho que ajuda. A questão é que vai precisar de mais gente para trocar. Qual foi o último atacante nosso que fez 10 gols no campeonato? Rodolfo na Copa do Brasil. Não, ele fez 8. Não. Ele fez gol na Copa do Brasil de jeito nenhum, bebê. Muito mais o Rodolfo. O Augusto Rezende está lembrando que o William, na entrevista, falou que deve chegar até dia 11 um centroavante. Vamos chegou ver hoje o Bernardo Daciolo. Não, mas é pro sub-20, né? Sub-20, glória a Deus. Glória a Deus. Ele não falou que chegar, não falou para qual time. E ele é filho do Bernardo Daciolo, que é candidato a presidente. Ele nunca acabou que vai chegar, não. Mas pode falar, Thais. Bem rapidinho. Ontem o público surpreendeu. Surpreendeu, né, Jara? A gente lá fora de comentou, não vai dar ninguém, não vai dar ninguém. Pra mim, ali tinha mais de 2.000 pessoas. É, de acordo com 2 e 4. É, diz que 2.670. Parece aí, que foi 2.641, não? Não, eu vi 2.670. Que bom aí. Lá fora, a chuva fez a turma entrar também muito cedo, né? Tem isso também. É. Choveu muito ontem. Então, a turma entrou, com certeza, um pouquinho mais cedo do que de costume, né? Que fica o pessoal sempre ali até a última ponta. Grande Adir Baldelin, que ontem curtiu o jogo lá com a gente, tá aqui falando, prazer imenso revê-los na Independência. Continue invicto, toda vez que vou na Independência, ganhamos. A Adir que trouxe para nós também duas câmeras novas aí. Menino Thales, por exemplo, aí, ó. Ele tá Full HD. A minha sugestão era passar algum hidratante, alguma coisa assim na câmera para deixar ela mais desfocada. Eu passei na piroca. Que eu acho importante. Cuidado, que você pode machucar passando uma câmera lá. Acho que não foi para isso que o Adir te deu a câmera, não. É, eu acho que não era para isso, não. Deixa eu estranhar agora, que tem até a minha da banheira do Gugu, foi a... Esqueci o nome dela. OnlyFans. É, como é que é a minha do Gugu, gente? Ellen Gazzaro, não? Não. Tá uma mulher bonita pra cacete. É, eu sei quem você tá falando, mas... Os dois é muito novo para saber quem que é. Ellen Gazzaro, não é Ellen Gazzaro. Luiz Ambiel. Você imagina eu no OnlyFans com a câmera nova da Adir Baldelin? Você devia fazer diferente. Como você é um cara que tem seus inimigos no, nas redes sociais, você devia lançar um Only Haters. O cara, é only hater. Você vai mandar para ele fotos suas, ele tem que te pagar para você não parar de mandar, entendeu? Eu conversei com eu peguei uns conselhos com o menino Marcos, lá da turma da escada. E o negócio é saber levar essa turma. É mais divertido quando você sabe lidar do que você bloquear eles. Eu cometi o equívoco de bloquear alguns. Fiz a maior cagada na minha vida. Vou desbloqueá-los todos. O mais divertido é tê-los do seu lado para você se divertir. Tá certo. Rolon, tirando o gol, tirando a vitória, os três pontinhos, fora isso, um jogo chato de ver, hein? Eu achei que a gente ia levar aquele 0x0 até o fim. O time tava feliz no 0x0 e tava segurando a bola. Eu falei, não é possível que eles vão segurar isso aí até o fim. Ontem tava com uma carinha de 0x0 mesmo. Andrezinho. Porque eu tava com medo de um contra-ataque deles ali chegar, porque. Andrezinho já tava lá gritando no P3 lá, que vai dar empate, vai dar empate. Tá tocando as trombetas do Apocalipse lá, que ia dar empate. Mas no final achamos o gol, isso é importante. Isso aí é. Pô, gente, Série B, três pontinhos, vai à missa demais. Na minha conta, vai. Agora só falta 42. Na minha faltam 70. Na minha volta, 65. Gente, depois que fizer os 45, eu preocupo. Não. Primeiro ficar. Agora sobre o jogo de ontem. São 57 pontos em casa. Se a gente fizer 80%, são 46. Já estamos dentro. Porque agora, o meu medo é a hora que a gente joga fora, cara. A gente vai ter o primeiro jogo fora, domingo agora, para ver o comportamento do time. Porque o nosso time fora é uma merda, né, cara? Pois é, cara. Desde 2023, nosso time fora é uma merda. Sempre. E aí, cara, eu quero ver se mudou. E no Mineiro, foi merda também. Então, então se não mudar a atitude fora, cara, não dá pra sonhar com nada, não. Essa é a verdade. Isso é o que impediu a gente de subir aí. E o que não manteve a gente na Série A foi o fato que quando a gente joga fora é só sofrimento. Então... é assustador. Pessoal, deem likes aí, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais americanos. O Hernani Barbosa está aqui, me deu uma camisa linda de presente. Obrigado aí, Hernani. Está falando que o Thales fica alegre quando chamam ele de Jairo. Tem que ficar alegre mesmo. O nariz do Hernani, xinguei ele todo outro hora que me chamou de Jairo. Nariz dele. Não, você tem que ficar feliz. Xinguei Hernani de tudo lá. Porra, Hernani, caramba. Outro mandar um abraço também, o Paulo Barbosa, estava lá com a gente ontem lá, falando que o Fabinho não quer ficar na América. Não sei, eu acho que não, esse ano não tem muito... Fazer gol eu tenho certeza que ele não quer, né? Porque não é possível. Olha, eu acho que na verdade ele quer ficar, porque se ele guarda as oportunidades que ele teve ontem, ele tem uma lógica maior de ser contratado. Agora, perdendo aquele tipo de gol cara a cara com o goleiro, nenhum time seria vai querer não aquilo não. Não pode ser não, cara, não pode ser não. Nossa, o Fabinho ontem fez raiva demais. Ontem fez raiva demais. Você tem uma... pela partida de ontem, eu acho que ele quer ficar. Ele quer ficar tanto que ele tá jogando futebol dele pra baixo até fechar a janela aqui, pra ele garantir que nenhum time vai buscar ele. E é até engraçado, né? Porque como é que as coisas no futebol mudam em dias, né? Porque o Fabinho, quando se machucou no Mineiro, nós ficamos preocupados, porque ele fazia muita falta. Uhum. E agora, hoje, a gente tá querendo que vá pra puta que o pariu. Não, acho que ele é o nosso melhor contra, porque assim. Eu acho que ontem ele fez raiva, mas. Se fosse o Watson, não tinha nenhum gol pra perder. Cara, não tinha mesmo, não. Então, assim. Não tinha, não, cara. É a diferença. É engraçado como é que eles arrumam um clube fácil pro Tauan Williams e não arrumam pro Watson, né? Devia arrumar pro Watson, né, porra? Que essa merda aí. Zé Flávio Moreira. Precisava de usar a camisa 7 pro Miguelito, então passaram o Tauan rapidão pra frente, porque ele era o camisa 7. Qual que é a camisa do Watson? 11. Aí, ó. Nós estamos precisando contratar um 11, então, pra mandar essa merda. Não é todo time de futebol que faz camisa PP pra jogador. Então, ela só vai ter dificuldade de conseguir um novo time. Vou falar em numeração. A numeração desse ano ficou bonita pra um ficou, cacete. Ficou, tá bonita viu? Mesmo. Ficou muito bonita. O número ficou bonito, mas pelo Instagram tá mais bonito que pela televisão. O número ficou meio grandão, assim. Ele não é tão bom de ler na televisão, e ele ficou meio desproporcional de tamanho. Nós vamos falar mais sobre isso nas camisas, mas tanto a numeração quanto os patrocínios ficaram muito mais bonitos esse ano, essa é a verdade. O Lima agradou demais, porque falou que tá fácil de ler esse número demais. Isso ajuda muito mesmo, o narrador sofre demais. Não, gente. O narrador, a opinião do narrador, vale nada, não. A opinião balizada que tem aqui é do Felipe Decabites. Não, eu tô falando pela televisão. Não, é no Lima. Que é no Lima, gente? Pede Felipe Decabites vendo na televisão que ficou. Só, pela televisão, né? Não tá fácil não, de ler. Lindo, pela televisão. É no Lima, coitado. Foi ali o campo. Ele consegue. Se ele estivesse lá, eu tinha falado também, velho. Nossa, mas o número tá grandão. E tem uma coisa, mas porque ano passado vocês vão lembrar, ano passado 6 e 8, por conta daquele do patrocínio no meio do número, ninguém sabia diferenciar. Felipe, você, já, você já parou pensar que talvez você possa achei comprar que você uma TV maior? O microfone dele, não tem como, não. Não, eu sou. Aqui não tem a ditadura do silêncio aqui, não. Aqui eu deixo falar, entendeu? Mas me preocupa que talvez você precise de uma televisão maior, viu, Felipe? Ou de um óculos. Maior? Não. É, o óculos eu não preciso, que eu tenho que fazer acompanhamento com o oftalmo anualmente, então. Você assistiu um jogo tá em óculos dia. Escuro, Felipe? Oi? Pode ser, né? Você assistiu com óculos escuro? Pode ser também. Não, vocês vão ver, você tá todo mundo no campo. Vocês vão ver o jogo domingo, vocês vão entender. Ah, não, sim. Porque o Eno Lima só falou bobagem. Não, ele tá tocando. O Eno Lima não viu pela televisão. O número é sua. Zé Flávio Moreira está aqui com a gente também, a Delcine Novaes está aqui elogiando a transmissão da ESPN, lá de Varginha, Paulo Braga está aqui com a gente também, Carlos Alberto está preocupado também com a performance fora de casa, Kubanais está aqui falando, Felipe Amaral está sendo um problema, ele erra sempre em lances capitais, não tem como um jogador de meio de campo ficar perdendo tanta bola ali, isso mata o time, ele é o Jori da linha, sem conserto. Nossa senhora, agora se ofendeu pesadamente ao Felipe Amaral, viu? Sinceramente, agora foi uma ofensa grave. O que eu tava comentando, porque ele não foi bem, mas vale lembrar que o pior momento do time foi depois que ele foi nos 15 minutos em que ele tava fora e o Miquel tava fazendo o primeiro volante com uma base lá na frente. Depois que ele mexeu no time de novo no segundo tempo, que a gente diminuiu isso, mas ele saiu no intervalo. O momento mais agressivo do Botafogo ali, que a gente não jogou, foram os primeiros 15 minutos do segundo tempo, até entender um pouco mais quem ia fazer o que o Felipe Amaral fazia. Não é que ele não vai bem, mas ele conseguiu mostrar alguma coisa ali, que na falta dele deu pra ver que estava pior ainda, né? É. Pessoal, nossos laterais. Só pra dizer, Martínez fez o primeiro gol do Fortaleza hoje contra o Mirassol. Se você foda tá... ele e o Fortaleza, se foda os dois. puta que o pariu. E os nossos laterais, Mariano e Marlon? Eu achei que o Marlon foi bem ontem e achei que o Mariano também foi bem. O que vocês acharam? Cara, eu gostei principalmente, eu gostei mais do Mariano porque eu vi no Mariano uma evolução. O Marlon vem bem nesse ano, né? O Marlon, uhum. A gente não tem muito o que se queixar dele em 2025, não. Pelo contrário. Tá bem ok, né? O Marlon tá bem bom ali, né? Bem tranquilo na lateral. A lateral esquerda não é um problema pra gente hoje. Uhum. Também acho que não. E acho que o Mariano também tende a nos ajudar ali na lateral direita. Porque eu acho que a questão desse esquema 4-3-3, voltando a falar nele, é que nós estamos dependendo do ponta pra armar. E se você não tiver, aquele joguinho de lateral com ponta ali para o cara abrir, aí que não tem jeito mesmo, né? Isso aí, o lateral é uma coisa que manda muito no nosso esquema. O Thiago de Castro Vasconcelos está aqui, ó, quase que foi expulso ontem lá do P3 em função de camisas polêmicas, né? Então, está aqui falando, melhor do jogo ontem foi o Adson não entrar. Emerson Mascarenhas está aqui falando, ganhamos, mas temos muito que melhorar. Laura Grise, a nova câmera do Thales está dando para ver o buraquinho dele. Ele que disse. Agora, boa. Lá ele é o boba. Boa. Tá lá, o boba. Chester Rodrigues tá falando, dando boa noite. Foi ótimo ver vocês no Indepa. Roberto Nassif, Tião Godinho. Luiz Alberto tá falando que o Fabinho tem que deixar de ser fominha. Grande professor Flávio Azevedo tá aqui falando que precisamos de treinador. Ou esse retranqueiro mudar o esquema, passando o jogo todo no contra-ataque contra o inexpressivo Botafogo. A gente jogando contra-ataque, não vi isso não, cara. Não vi isso não, Flávio. Discordo você nisso aí. Não vi. Ô, Jara, só uma questão, duas questões sobre as camisas, bem rapidinho. Uhum. Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas eu queria que, assim, todo mundo na arquibancada tivesse com a mesma camisa, né? Com o mesmo tipo, todo mundo, ou com a verde preta. Você não consegue fazer isso comigo? Não, que a gente usa a mesma camisa? Não, sim, mas porque assim, você pega, bicho, é um carnaval de cores naquela torcida. Tudo quanto é cor, cara. É roxo, é laranja, é branca, é verde branca, é verde, preto e branca, é verde, preto. Então é um carnaval de cores, né? E outra coisa aí, eu tô vendo essa camisa do Decabits aí, ontem, quem puder aí, o pessoal da Escada fez um vídeo muito interessante, que agora é nome para isso é trend, né? Eles lançaram uma trend lá sobre as camisas que você vai ao estádio, né? E pegou as pessoas e cada um foi falando a temporada que era a camisa e contando um pouquinho sobre a camisa. Foi muito legal. E foi interessante que eles pararam um cara do Botafogo. O cara tava com uma camisa de 99, se não me engano, não é, Rolonzinho? Você viu o filme? Você deve ter visto o vídeo, né? De 99, a camisa do rapaz. E dentro do estádio eles pegaram um Together lá, que o Together tava com a camisa do Jacaré. Eu falei, puta que pariu. Mas bem legal, essa sua é da Finta, não é? É porque o Finta saiu. Mas é. Saiu. Mas essa camisa é de quando? Cara, eu acho que é 2012. Não, 2013. Não, 2013. Hoje tem 12 anos essa camisa, cara. O tempo passa muito rápido. E outra coisa, bem. A primeira camisa que eu consegui comprar. Ah, é? É a primeira camisa que eu gostava bastante. Eu comprei as três daquele ano. Eu gostei muito dela. O tecido bom. O tecido dela é gostoso pra cacete. Sim. E foi a primeira coisa que eu comprar, assim, que eu tive dinheiro suficiente do emprego que eu tinha na época. Aí eu comprei. Antes de eu sair do país, eu comprei pra poder sair e tirei um tanto de foto com ela. Não, cara, essa camisa é 2012. Tá, mas essa camisa é a 3 de 2012, ainda teve aquelas duas do centenário, que foram comemorativas. É, tem. Isso, esse é o outro ponto que eu ia chegar. Eu ia pegar o assunto. Porque eles lançaram um perfil no Twitter, lançou no X, né? Uhum. Colocou lá nossas últimas camisas, as camisas 1, né? Acho que é dos últimos 10 anos, 11 anos. É, eu vi. E pessoal talvez nem saiba disso, a gente quase não divulga isso, né? Porque é um trem que acaba ficando meio de lado, a turma não entra mais. Mas nós temos o nosso site do Decadentes. Tem lá um guia sobre as nossas camisas e tem todas as camisas lá da história do América. Acredito eu que ele está desfalcado ainda, acho que é do ano passado e desse ano não está atualizado ainda. Desse ano não tem nem como estar atualizado ainda. Quer ver? Olha aqui agora, te falo. Ó. Mas eu acho que do ano passado está desatualizado. E é um trabalho muito legal que o Cornetinha faz. Quem puder depois, tiver curiosidade para conhecer a nossa história em camisas, né? Estão lá todos os modelos, inclusive essa que o Felipe Decabits está usando. Óbvio que o Cornetinha coloca lá as camisas de jogo e tal. Essa aqui, por exemplo, que é de aquecimento, camisa de treino, isso não conta. Beleza? Mas é um trabalho muito legal. E não sei se é o momento, mas a gente elogiou o Bernard, mas aquela hora que ele parou para trocar uma ideia e falar sobre as camisas, a gente vê que a gente está sendo valorizado pela diretoria do time. Eu acho que ouvir é importante, você vê que ele... E tem coisas, por exemplo, até de confecção mesmo, que não estão sob controle dele, né? Quer dizer, você combina ali padrões e desenhos e tal, mas às vezes, tecido, mas às vezes na hora da confecção não fica como deveria, desenhado, né? E aí, por mais que você faça testes e tudo, às vezes não fica ideal. E aproveitando, as três camisas lançadas esse ano, eu gostei muito delas, muito. Qual que é o tamanho que o Almeidinha tá usando, Thales? A mesma minha, 5G, mas ele é muito mais magro que eu, mas muito mais magro. É difícil, cara, é difícil, não é fácil a minha vida não, cara, não é fácil não. É. Minto que a minha desse ano foi 6G. Fala bobagem. Almeidinha tá mais magro que eu. É 6G e é assim, ó. É. Tá explodindo. Eu vou fazer igual as pessoas que não se aceitam e não se aceitam e vou fazer uma cirurgia, né, para me emagrecer, para eu ficar magro, né, ficar bonitão, porque eu não estou aceitando o meu corpo. Ah, vai se fuder, cara. Quem não aceita, esse é seu pâncreas, é seu coração, é sua diabetes, é isso que não aceita. Todos estão muito bem, fiz check-up esses dias. Minto, tô com gordura no fígado, puta que pariu, o fígado filho da puta. Só no fígado? Não, tem também na minha barriga e no seu corpo também, tá cheio de gordura, né? Babacão. Você já pensou assim em tomar, sei lá, um Yakult, tomar assim um chá verde para dar um susto no fígado, para ele não entender o que ele tá processando aí de repente? Ontem, não, sim, cara. Ontem eu dei um susto, né? Eu tomei aquela merda daquela Serra Malte, ou cerveja ruim. Puta que pariu. Vai te agradar, o babaca. Que absurdo. criticando a minha Serra Malte. Os nossos ouvintes estão ouvindo aí, façam seu comentário sobre a Serra Malte aí, que é importante. O menino Thales está... Eu concordo com o Thales, é horrível. Ah, você nem bebe, Decabito. Não, sem comentários. Serra Malte geladinha lá da Sandrinha, brincadeira, viu? Não, tá sensacional. Outra coisa que acontece, agora sem gozação, acaba que a gente... Eu não agrado muito desse termo, não, mas acaba que a gente é meio que um elo entre torcida e quem nos assiste de lá do América, né? Então a gente acaba recebendo algumas sugestões, algumas críticas e algumas reclamações. E ontem a gente recebeu algumas reclamações sobre dois pontos em específico. A primeira delas foi a não abertura do Portão 6. Não há justificativa para isso. Primeiro, porque falaram que o Portão 6 ia ficar fechado para o Campeonato Mineiro. Ok, tá bom. Mas para o Campeonato Brasileiro, a gente abre então só o corredor ali. Não precisa colocar catraca, abre o corredor. Eu acredito que o cara do bar vai querer ter mais um bar ali, sabe? Mas enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também, ainda a dificuldade de acesso ao estádio por causa de negócios da compra de ingresso, de vinculações de CPF com ingresso, que a gente sabe que realmente não é dos mais fáceis, não. A gente ouve muita reclamação com relação a isso da compra de ingresso. Principalmente do pessoal mais velho. Eu não compro ingresso, eu uso sócio, mas o pessoal está com dificuldades ainda no reconhecimento facial e é isso de vincular ao CPF. O Rolonzinho também falou que se você começa a comprar num determinado... Se você começa a comprar no computador, você tem que terminar a compra no computador. Isso hoje é meio diferente, gente, porque a gente está bem, bem interligado em tudo. Então, se você começa no computador, a informação já chega no celular na mesma hora. Então, eu recebi essas reclamações sobre esses pontos aí, para a América ter atenção, principalmente a questão do Portão 6, cara, porque ali no Portão 6 é onde as crianças mais se divertem, porque tem espaço para brincar, sabe? E outra, o Saci também falou um trem interessante que eu não tinha pensado sobre a questão do Portão 6. Portão 6 não tem cadeira. Então, a turma da banda tem uma liberdade maior para conseguir tocar seus instrumentos. Como na arquibancada ali as pessoas vão ficando muito juntas umas das outras, principalmente porque tem as cadeiras entre as pessoas, qualquer movimento desastroso ali que um torcedor fizer e der uma encostar num trombone ou algum instrumento de sopro, aquilo é uma porrada que o cara ganha no rosto, né? Então era bom olhar isso, gente, olhar com carinho, sabe? Eu sei que as contas estão tão ruins, ninguém tá questionando isso, mas a culpa não é nossa, não. A culpa é de vocês que fizeram essa merda acontecer. Então, a gente já tá sendo punido jogando uma Série B. De vocês, diretoria, né? De vocês, diretoria. Eu pego aqui, tá o nome deles aqui, ó. Tá fácil, cadê a revistinha? Só pegar aqui e ler. Aqui, ó. Conselho de Administração. Alencada Silveira, Américo Gasparini, Fernando Augusto, Márcio Vidal, Ricardo Alfonso, e diretor executivo Dover Araújo. É esses aqui, ó. Esses que tem que resolver o problema do P6. Tá aqui, o nome tá aqui na revistinha. Não tô inventando nada, não. Beleza? Bela revistinha, inclusive. A de ontem, né? Que é um projeto que eu outra mantido, coisa. Hein? Outra coisa. Ô, já, desculpa, eu tô dando uma decabista, tô falando pra caralho, né? Foda-se. Eu queria também, gente, fazer uma eu nunca fiz isso aqui, eu sempre mostro as revistinhas da América que a gente ganha na entrada. Eu coleciono, faço questão de estar ela bem, bem bonitona, bem chique. Dá os parabéns aqui, gente, a Beatriz Rodrigues e o Eric Malaco. O Eric Malaco eu conheço pessoalmente, a Beatriz eu não conheço. Gente fina também. Ela é amiga da Elô. Não conheço. O Eric, sim, parabenizar esses dois, que são os responsáveis pelo design gráfico da revistinha, que tá muito legal a revistinha, muito bonitinha. Meu menino fica louco com a revistinha, tanto é que eu pego duas toda vez. Outra coisa também, gente, melhorar as fotos aqui do fundo, ó, colocar logo o menino pose aqui de modelo, puta que pariu, ficou feio pra caralho essa porra aqui. É isso, moçada, falei pra caralho. Já cornetou pose assim, de graça assim... O pouso mora no meu coração, você sabe disso. Tá certo. Pessoal, vamos para a Bala e Colatina, então? Ah, deixa eu ler mais os comentários aqui antes que eu esqueça. Não, se for pro Bale com o Latino, nós estamos terminando o programa. Não estamos na hora de terminar o programa, não. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu fui na loja no sábado. Não, aproveitei. É bom falar as coisas legais que tem no América. Ó. Eu comprei esse copo aqui, ó, que é um copo Stanley, mas dessa marca aqui. Ó. É o Única. Gluck que chama. Então não é Stanley, ué. Mas é estilo Stanley. Ele funciona, viu? Podem comprar. Não é barato, não. Acho que foi R$200, sabe? Nossa. Mas tá geladinha a água. Outra copo novo, já falei, copo novo. Eu tenho até roteiro hoje, né, de recado que eu tenho. Camisa nova, já falei. Outra coisa aqui, moçada, que eu e Rolonzinho... Você também, né, já faz a coleção dos cardzinhos do... América História. Do Serjão. Ontem ele me passou 4 para completar minha coleção. Me cornetou ainda que eu perdi o cardzinho do Pitbull. Agora tá aqui, vou guardar com todo carinho. Procurem lá no Instagram... o América História, no Instagram, no Twitter, Spotify, o caralho A4, para você ter esse cardzinho aqui, né? Você faz uma contribuiçãozinha mensal para ele. R$5,00, ou o valor que você puder. O valor que você quiser. Aí vem sempre, eu já falei isso uma vez, mas no curso, vem sempre um envelopezinho bem bacaninha, para quem é saudosista igual eu. Aí, aqueles envelopezinhos de correio que a gente mandava carta antigamente, de cabeça nem sabe o que é uma carta, rolou então nem sabe o que é isso. Vem um cardzinho e vem um adesivo muito bonitinho também, muito legal, uma arte muito bonita também, então bem legal, contribuo. Eu achei sensacional porque eu falei com o Jairo, falei com todo mundo que eu podia, que ele falou no episódio dessa semana sobre a camisa de 71. De 70. Falei com o menino vermelho. Hoje de manhã já chegou uma mensagem com a imagem da camisa que eu tava querendo ver, porque eu falei, gente, muito mais do que trabalho, ver... O trabalho do Sérgio é bem legal. Muito. Ele, inclusive, conta com o apoio do Marinho, que o Marinho tem muita da história do América, tá lá com o Marinho, né? Ele é um colecionador e tal. Então os dois têm essa contribuição. O americano é isso, né, gente? É muito unido. A gente só não é unido no Twitter. Eu e Marinho no Twitter, a gente é inimigo. Mas eu te amo, Marinho. Tá certo. Ó, Tumor. Agradeceu ao Salviano, porque ele deu um jeito de achar a camisa e me mandar uma foto. Muito legal mesmo. Ó, Tumor, jamais vou entender a insistência do Brusco com esse tal de Amaral, Miquéias, a torcida toda já sabe que são limitadíssimos. Geraldo César, vamos fazer um bom campeonato. Elvio Moreira tá aqui lembrando sobre a história do América, a autoridade se chama Afonso Celso Raso com seu lindo acervo. O nosso programa 300 foi lá. De fato, maravilhoso, só cresce mesmo. Maurício Kifuri, boa noite, rapaz. Estou com esperança esse ano. Penso que milagrosamente acertaram nas contratações. O William jogou o tempo todo, forte e vertical. O Miguelito mostrou que também tem qualidade. Um abraço, galera. Vamos subir, Coelhão. O uniforme ficou super show com meiões pretos. Deu tudo certo. Nuno Réu está falando que o final da Copa Coelhão, dia 12, prestigiar a molecada na arena, o nosso futuro. Copa Coelhão é uma Copa entre as escolinhas, né? Da do América. A gente até postou isso lá no Twitter do X, né? Do X, do Decadência, tem informações lá. Legal demais. Bruno Palmeira tá falando que chegou, dando boa noite atrasado aí, mas chegou. Samuel Avelar, salve Decadentes. Miguelito precisa ser titular urgente. Felipe Amaral não dá. Fabinho se movimenta. Um não joga na posição do outro, não, né? Não, mas eu acho que são coisas independentes mesmo. Fabinho se movimentou bem, mas perdeu gols que custam caro. Lucas Caetano, Thales, você está certo. Desde 23 mudou a chave no América e passamos a ser um time que quer a posse. Paramos de ser reativos e eu acho isso péssimo. É difícil ser o time que propõe jogo. Ainda mais com as peças que nós temos, né? Roberto Nassif, meu amigo veio de São Paulo e não conseguiu comprar o ingresso e não foi ao jogo. Por isso ficou com medo de não ter venda no estádio por falta de informação, onde o mesmo tinha ligado. Nuno Réu tá aqui falando, ó. Pagando 200 no falso Stanley, tá mais rico que a tia Morena jogando ovo na galera ontem. Teve isso? Não vi. Você tá doido de jogar ovo e café nas pessoas hoje em dia, não tem ostentação maior. Não sei, às vezes o ovo tava podre. Isso pode ser. Deixar podre é pior ainda. Nódia, a tia Morena tem uns episódios complicados com a torcida ali, viu, sinceramente. Na época da pandemia ali... Não, mas bobo é quem vai nela, né? Eu não vou. A educação da turma da Sandrinha e do Bar do Magrelo. É. E a menina lá do Espetinho também, as meninas do Espetinho, né? Que eu não tenho a menor ideia como é que elas chamam, mas são muito educadas também. Aquele ali em cima também, que é o Taquinho, ele que é antes do Independência ali, subir na Pitangui. Não tô muito. Cara, o pessoal também é muito educado ali, viu? Nunca tive problema ali também, não. Deixa eu vou só desligar a câmera aqui que eu tenho que pôr o computador para carregar. Mas estou escutando, pode ir falando. Bruno Mendonça, boa noite. Parabéns para minha Isabela, 10 anos de torcida pelo América. Salve, Coelhada. Abraço aí, Isabela. Parabéns. Heloísa de Mello está aqui elogiando a Bia também. A Bia é maravilhosa. A mãe dela talvez vocês conheçam, Dona Senita. Sempre presente. Se não conhecerem, vou apresentá-las. Grandes americanas. Legal demais. A Heloísa chamou a gente de velho. É. Negócio com... O Cubanais está falando sobre o Dalberson, que não teve nem no banco. Ele está treinando normalmente com bola, sabe se está participando dos coletivos normalmente? Nas fotos ele está. Eu não sei... É, assim, quando o Panda posta lá as fotos do treino, ele está treinando junto com os outros goleiros. Isso, que videozinho sensacional aquele do Media Day. Não vi, não. Eu achei legal demais. Tinha até um sommelier falando. Tinha um sommelier falando que o Jô não podia estar feliz. Isso eu vi. Como é que um sujeito, depois de fazer o que fez, tem direito a sorrir dentro do CT? Mas eu achei sensacional, gente. Aquele videozinho mostra o tanto que os caras estão animados, motivados. É, com certeza, cara. Eu acho que... É... Fazer o quê? Tem que ir pra cima, gente. Tem que, assim, o que tem para jogar a Série B é isso aí. Não tem muita escapatória. É, não acho que venha outras contratações assim muito... Não tem orçamento para isso. Então, cara, paciência. Ficou para trás. Mas o 11, né? Não. A pergunta foi se eles achavam... A gente podia ver. É falar, o Mago está tentando ver se ele faz alguma coisa para ver se vem um atacante. Então, tipo assim, pode ser que venha um atacante, mas ele não meio que cravou que vai vir ainda um atacante, entendeu? Então, assim. E de fato passa. O Renato Marques já não é meio solução, e não dá para você achar que um cara de 38 anos vai conseguir jogar as 38 rodadas sem problemas, né? Então, precisa de reposição. Tem jeito. Tem jeito. Mas eu acho que o William não tem um histórico de lesões, né? Não, mas é lesões, assim, lesões sérias que o deixem fora de combate 2-3 meses. Que eu me lembro, não, assim, não, na época dele do Cabuloso, desses outros times aí, não lembro dele. Ele parece que se cuida nesse aspecto, até porque ele tem um certo processo a pagar ainda por um tempo com o salário, então acho que ele deve tentar se manter ele mais uns anos. Mas assim. Que filho da puta! Que babaca, cara. Que sujeito babaca esse Decabite, só pra você ver. Tô falando positivo. Só que a idade chega pra todo mundo. Então, assim, talvez ele, pra não estourar, porque a questão é, nunca teve lesão, então não é histórico, ele não tem. Não conserta, mas... não, bicho. Não conserta pra ficar pior. Ele caga no pau do coitado Willian e ainda faz análise técnica sobre ele. Não tenta justificar, não, que é pior. Não, eu só falei, é a questão de. Com a idade, ele fazer tantas partidas, até porque não jogou, tem que falar assim, ele não vinha jogando tanto, ele não fez 38 partidas, ele não fez tantas partidas como ele pode fazer esse ano, então faz sentido de julgar que ele vai ter que revezar um pouquinho, vai ter, nem que se ele pegue para entrar no tempo, para uma rodada ele ficar de fora, para não estourar, se chegar ter os índices de estar propensos, assim, e hoje é... Imagina assim, o Willian não consegue porque ele vai estourar. E você vai ter que colocar o Renato Marques em uma partida importante. Não, não tem o que fazer. É bom você ter algum reserva que você confie minimamente, né? Então... Não tem, né? Não tem. Não. Joaquim Boatinha está aqui falando: feliz pela vitória, mas o time tem o mesmo defeito dos últimos anos. Não faz gol e tem uma dificuldade tremenda de vencer uma retranca. Miguelito é titular. Diogo Campos, que eu acredito que seja o nosso arquiteto lá da América, está aqui perguntando para o Rolon: dá para subir? Boa! Tá sempre para cima, ué. Tá doido? Ah, gente, eu vou repetir aquilo que eu tenho falado aqui. Eu acho que tem dois fatores aí para a gente conseguir subir e fazer um bom campeonato. Primeiro é o extracampo. Eu acho que a gente precisa que o orçamento funcione. A gente não pode chegar em setembro, outubro, atrasando salário e esse tipo de coisa. Então, talvez seja necessário, se pintar uma proposta para vender alguém aí, e o que eu não acredito que vai acontecer, em função de que não há muito o que vender mesmo, mas a gente precisa chegar lá em setembro, outubro, com isso funcionando bem, e o time do William Batista vai ter que regular. E para mim, regular tem a ver com o jogo fora. Eu acho que no Independência a gente segura as pontas e consegue a pontuação razoável. O problema é fora. Se não regular o time fora, já é. É igual ano passado. Décima posição, décima segunda. É aquele meio de tabela ali, sem chance nenhuma. Tem que vencer. Lembrando que ano passado, nossas primeiras rodadas, a gente foi bem. A gente brigou ali nas primeiras posições. Exatamente. Então eu acho que no final das... A dúvida que eu tenho é essa, sabe? No extra-campo, a gente precisa dar um jeito de não atrasar salário, de não atrasar direito de imagem, que essas coisas para jogador realmente é crucial, sabe? Não tem coré-coré, não tem conversa com o elenco. Não, se salário atrasar, meu amigo, não tem conversa no elenco que resolva, sabe? Então, isso aí vai à missa. E a questão do time regular fora. Só no Prato, eu acho que a gente tem um problema, né? A gente tem. Eu acho que deveria ser o nosso grande ponto. Pelo menos nas 12 primeiras rodadas, a gente devia ter feito pelo menos 60% dos pontos que a gente deveria ter para dar aquela engrenada. E eu duvido que a gente consiga isso. Essa sequência inicial da Série B ela é complicada, ela não é simples, não. Ela é razoavelmente complicada, a gente tem viagens longas no meio do caminho aí, então. Não sei. E falar sobre viagens longas. Rodrigo Varão.